Para todos, boa tarde. Mais uma edição do Lança-Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial 18-19. Hoje, com as iniciais duas para os Vandenberg e o álbum Heading for a Storm. Mais uma vez, e cerca das 18h25, a presença de Zika para a outra face do heavy metal. I'm This is War, I'm on Fire e o título tema Heading for a Storm, três temas em destaque de um álbum que voltará a rodar aqui no Lança-Chamas de hoje, FM Estéreo da Rádio Comercial até às 19, os Vandenberg. Chamas a um álbum e grupo grandes do heavy metal a aguardar, entretanto, passar um destaque para muito breve. Love Loaded, álbum Vices, os Wasted. Minutos antes da outra face do heavy metal, Vandenberg, outra saliência, desta vez um lento que alguns de vocês já conhecem. Está hoje aqui no Lança-Chamas Vandenberg, Different Worlds. Voltaremos a ele, mas entretanto há a outra face do heavy metal. Hoje, na outra face do Heavy Metal, vamos falar de dois novos grupos que o Lança-Chamas apresentará em destaque numa das suas próximas edições. Highway Shire, um novo som holandês, uma contribuição muito positiva para a descentralização do poderio britânico e norte-americano na cena heavy. Do seu primeiro e único álbum até ao momento, Storybook Heroes, extraímos Endless Trail. Endless Trail, a banda Howie Child. Um nome a fixar é, sem dúvida, o da banda que vamos passar a seguir. Três irmãos irlandeses, numa conjugação perfeita de esforços a todos os níveis, fizeram um espetacular álbum que fez correr muita tinta nos jornais e revistas da especialidade em todo o mundo. Pat, John e Tommy McManus são os Manos, são os Mama's Boys. Ficamos com outra face do álbum Turn It Up, através do tema Too Little of You to Love. quarta edição da outra face do heavy metal, com a banda irlandesa Mama's Boys e o tema To Little of You To Love. Prometemos voltar para a semana com faces do heavy metal e vamos falar detalhadamente de Rick Emmett, guitarrista líder dos Triumph. Lança-chamas FM estéreo da Rádio Comercial 18-19, aos sábados. Exciter. Violence and Force, outro objeto de destaque para tempo mais ou menos breve, se calhar 3 a 4 semanas aqui no Lança Chamas, os Exciter Pounding Metal. Heading for a Storm, o álbum está hoje aqui no Lança Chamas FM, Mistério da Comercial, até às 19, os holandeses Vandenberg e dois temas para concluir a passagem de hoje, Friday Night e Welcome to the Club. Just to sing your song. Lança-Chamas. 15 minutos finais da edição de hoje foram os Vandenberg, o destaque para este nosso número 2. Dois dos sons da despedida pertencem aos Tokyo Blade e, naturalmente, depois de uma ausência longa, aos Judas Priest. Tokyo Blade, Break the Chains. Thank you. Tokyo Blaze, Judas Priest, Lança Chamas. Boa tarde. The poison air is coming to the boil. Jawbreaker e Rock Hard Ride Free, dois temas da Defenders of the Faith, álbum último dos Judas Priest, ainda a falhar na edição nacional. A despedida do Lança Chamas de hoje. Boa tarde.